passageiro 2224. Aqui. A gente passou aqui a posição, pessoal. Tem condições de fazer 180? Afirmativo. Ok. Estaciona 6258, interceptou o localizador? Afirmo, 6258, localizador. Certo. Cheque o trecho da torre 11895, oceano 6258. 6258, autorizado pouso, pista 28, vento 220 graus, 10 mais. Confirmando, 220 graus, 10 mais. Tem pouso, com 013, na Cronos 27, chamo 21 no som. Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette. Alfredo 228, espere ser repetitivo, conquista. 228, só um minuto pra copo. Vitória da Conquista, autorizado, alta forma plano, nível 180, decola pista 28, mantém pilota 2500 e após curva esquerda na saída Alfa 1, controle 1 no 9, decimal 35, acena 5553. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 180, com plano de voo. Na parada 28, mantendo a até 2500 pés, após curva esquerda, abertura da Alfa 1. Vai chamar o controle 0935, acena 5553, 2228. A porta fluxo, peraí, 2228. Secretaria, muito obrigado. autorizado para 3228, por estacionamento. 3228, autorizado para 2.10. Pode andar. Fortaleza 2118, tá pronto, táxi 69 a bordo, 4 horas e 20, eu tenho o Salvador. 2118, autorizado táxi, e a Kilo Alfa, ponte parada 28, chama Torre 198, com o 95, Negão 9013. Bem, chama 295, bota espera, o 2218, obrigado. Já passamos para o Valdeixo 2218. Tem livre táxi, vou te esperar 2818, se for não, sim. É, confesso, já te obrigado, senhor. Foi Salvador, Conselho 2228, Transfera 28, pronto. Conselho autorizado, leve na pista 28, vento 240 graus, 1 reais. Marília, Conselho 28, 2228, obrigado. Decola 05, 41, 9035. 035, obrigado, senhor. Até já. Então, em Salvador, boa noite, Marcelo 2228. Marcelo 2228, contato radar no decolagem, chuva 080 via saída left 1. 80, Elefa 1, 2828. controle Salvador, passarela 2221, solicita pro ar 255, por gentileza. Quantas milhas? Por 40 milhas. Sente o passarela 2228, está livre de si. Livre de si, 2228. 228, chama Centro Recife, na frequência 126.0. 260, obrigado.